comigo no som que balança. Automotivo Vem Comigo. Organização Daniel Cardoso. É sucesso sem parar. Everybody's going to the party, have a real good time. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Tinha, vem comigo. E DJ Daniel Cardoso, aqui é na pressão. Walking away from me.

e não queres te desiludir. Não. Ou quando apenas eu te faço sorrir, tu trancas a cara e te afasta de mim. E eu nunca conheci alguém como tu, que sempre me faz feliz. E é mais forte que um furacão, é mais que atração. Só quero que tu estejas aqui. Até escrever minha música já tentei. Gosta de mim, dizes que não, porque eu sei. DJ Daniel Cardoso é quem vai tocar pra nós. DJ Daniel Cardoso, a sensação do Pará. Olá, Daniel Cardoso, é hora do show. Daniel Cardoso, DJ. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Obrigado, meu Deus.